Ce n'am atât de fixat, trebuie să pasați 737 și aici, bine, nu am ingresat în 99, pastra sexă taxă. Muito boa tarde, 1806, após o pouso do Airbus da Alcenar na curta final, a Lima tem pistão zero. Sim, após o pouso do Airbus, a Lima tem ano zero, boa noite, Airbus. Da 3193, chama centro Recife, 1251, alterno no 3325. 251 e a secundária não copiei, 3335? 1335. 3325, da 3193. Muito boa tarde, Web 6723, mantém ponto de espera, pista no zero. CNR 6315, solo 43, Oliver à direita, 121 décimo 9, uma boa tarde. Gol no 806, livre decolagem, pista 1-0, vento no 40 graus, 1-0 nosso. Vem, livre, fora na pista 1-0, gol no 806. Alfa, índia para o 06. Salvador, bom dia, boa tarde, 35429. 35429, boa tarde, pronto, 4. Bom dia. Autorizado nível 200, a conquista decola da pista 1-0 com curva direita na saída gole, após gole Erval e após DCT. Frequência do controle 119.8, código transponder 5512. Autorizado 200, conquista, decola 1-0 direita, gole, Erval, interior DCT, 19-8 é o controle, 5-5-2, transponder 5-5-4-5. Correto, neste paracionamento táxi. Alô, Zona 394, informação Oscar para autorização Gilberto. Pronto, recorte. Pronto, copo. Autorizado Galeão, nível 360, decola pista 1-0, curva à direita, saída Dael, após Dael, Leda, Bidev, Upper November 857. Frequência do controle 119.8, código transponder 5474. Direto na proa de Ondina, Kilo Zulu. Ativo, muito grato. 07, controle está ciente. Autoriza a proa de Ondina, caso tenha condições. Bom voo. 5474. Ok, após o Bidev, vou enviar o November 857. O voo 1924 para acionamento de feedback no portão 5. Portão 5, autorizado, reporte para o PAX, 1924. Portão 1924. Paulo Gol, Uno 600, uma boa tarde, informação, boa atualização, Natal. Vai, atualização, Gol no 394, copiando via positividade, para o 9087. 9087, Uno 300. Uno 600, autorizado Natal, nível 370. Decola pista 10, curva esquerda, saída Puka, Zipa, Upper Zulu 10. Frequência do controle 119.8, código transponder 5475. Rota 3370 para Natal, decola da 10, primeira curva esquerda, Puka, Zipa, 7092 é o controle, 5475 ela transponder o voo 1600. Ok, só controlando frequência do controle 119.8 nesta para cima do táxi. 723, decola aos 49, chama agora controle em 199.8, um bom voo. 198, obrigado, bom domingo, até amanhã. Até amanhã, senhor. Então, boa tarde, WG 6723, decolou, cruza 1.800 pés. Web 6723, boa tarde, contato radar na decolagem. Sua nível 310, saída Mongol. Então, 310, saída Mongol, 6723. Precisaria, quando possível, a proa de Momo ou a frote. Ele autoriza direto alvo, Web 723. Direto alvo, obrigado. Meu campo avisto, quilo Zulu, senhor. Chama a torre 1895, bom pouso, uísque, quilo Zulu. 895, grato. Fica deck e aguardar para reingresso, ok? Ciente, ó. Aquele cordial boa tarde, Papatango, Isqueiro Zulu. O Isqueiro Zulu, muito boa tarde. Após final de 3 milhas da pista 17, informa o Papa Alfa 3-2, a 1 milha e meia para pouso na mesma pista. Vento no 3-0 graus com 1-0-9, aposte na final, Isqueiro Zulu. Ei, Matheus, vai prosseguir reduzido, caso deseje, aí pode autorizar o backtrack aí para o India Julie, o Quilo Zulu está bem afastado ainda. Positivo então, então a gente vai autorizar o backtrack do Victor e Juliette até o Pat 4. Gente, reduzindo o quilo Zulo. Correto, nós próximo no táxi. Uno 806, chame em Recife, 12545, alterno 2685, boa tarde, bom voo. No pátio 5, livre acionamento, chame para o táxi. Mike! Abraço, bom. Já vai. 5 de Juliette, solo. Vitorinho de Juliette, solo 5-2, após pista livre, pode efetuar o backtrack. Salvador, uma boa, 210, boa tarde, atendente identificação, Delta 050, vigilando, chegada maré. 050, identificou na chegada maré, atendente 610. Interseção com 17, Mike, Golf Mike. Juliette, gato, boa tarde. Até já. Whisky, Zulu, vento 140 graus, 08 nós, livre pouso na pista 17. Livre 17, baixado e travado. Whisky, Kilo Zulu. 4 com 187 a bordo, 2 horas e 20, Salvador. Copiado, autorizado, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistino 0. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal, meia dúzia. Juliette Alfa, 2 no 6, dúzia no ponto de espera, gol 94, ponto de espera. Ok, só corrigindo, né? 1895, ok? 1895, ok. Lima Alfa Romeo, boa tarde, mantenha as condições visuais 1510. Atente do tráfego com a retaguarda, posição de 5 para 6 horas a 2 milhas. Excelente, Michael Fark. Atenção, condições visuais, informe pessoas a bordo, Lima Alfa Romeo. 03 a bordo, copiado, reporte através para imigração Interlagos, Lima Alfa Romeo. Agora, o Lima Alfa Romeo 135 com 7. Web 6723, chame Recife, 12545, alterno 2685, com roupa. Autorizado São Paulo com o nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída da El, após a Lida, Bridge e após o Lumia. Frequência do controle 19.8, código transponder 5511. Pessoal, controle saída? 198. Então, 4-1, boa tarde, atendendo a indicação desse 4.000 pés, vigilância, chegada bom, se ajuste, 1015. Detax. Contará para o... O posto está bom, certo? Muito boa tarde, Gol 924, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Decolador 10, Gol 924. Bom descanso, meu guerreiro. Golf Mike decola os 55, chama agora controle em 119.8, até o retorno. De volta, amigo, obrigado. Controle Salvador, é o papapá, Mike, Golf Mike, boa tarde. Mike, Golf Mike, boa tarde, mantendo condições visuais. Confirme o local para sobrevoo. Vai fazer um pouso em cadeia. Cliente, mantendo condições visuais, reporte apostando no local de pouso, Mike, Golf Mike. Mike. Ok, para controle. Guardião 07, frequência livre para coordenação no local, bom pouso. Alfa Romeo, ainda não, mantém ainda os corredores assim que for possível, se for o caso eu consigo lhe autorizar direto o rotatório mais pra frente, mas a princípio não, mantém os corredores, ok? 1924, decola aos 57, chama agora controle em 1918, bom voo. 95, é isso? 1918, senhor, bom voo. Confirma, controle é 195 ou 198? 1-19-8, senhor. 198, grato. Controle Salvador, bom dia. Boa tarde, é o gol 1924. 924, boa tarde, contato do radar na decolagem. 350, saída pública. Vocês estão mantendo a reta, porque estamos com um sinal de dinheiro aqui. A gente está livre, após voa direto Jama, gol no 924. Após direto Jama. Quebec Terra, controle, prossiga. Ciente 03 a bordo, 0123 transponder. Mantenha as posições visuais. Reporte. Corrija. Quando o próprio está livre, descida 1500 pés. Reporte através de Veracruz. Quilo Quebec Terra. Instrumento ou visual, confirma. Tem um aguarde. O Kilo Quebec Terra só vai prosseguir instrumento ou visual, confirma. Visual não tem como autorizar na proa de um auxílio instrumento, comandante. Mantendo condições visuais, corredores, reposto através de Paris. Kilo Quebec Terra. Guardião 07, controle, prossiga. Eu coloquei um 30 para Salvador, com o Vitor Borges, está marcando 510, na litoral, Guardião 07. Sente, Guardião 07, mantém as condições visuais, 0107 a bordo, reposta através de Vitor Sul. Para Vitor Sul, confirmando 05 a bordo. Salvador, 35489 para puxa, funcionamento, bate 3. Vemos, senhor. Que é o 6200? Autorizado. Lado, até 2000 sem restrições em W ajuste, 1015 Ocean 6210. 2000 sem restrições, 1015 Ocean 6210. Passou que tem a sua controle autorizada na transferência? O Guardião 07, chama a torre 10295, bom pouso. Direto. Lima Alfa Romeo, voa rotatória. Direto, rotatória, Romeo. Gol 924, proa de Caju. Tá cruzando 130, gol 924. Vou ir na proa de Aracaju, chame o Centro Recife, 12545, alterna 12685, boa tarde, bom pouso. 2585 ou 2685, é isso? 2685, boa tarde. Obrigado, bom final de semana. Igualmente. Maré, chega quantas milhas? Estivo, obrigado. Oi, Salvador, Guardião 07. Guardião 07, não temos tráfego a reportar, condições de efetuar um circuito curto e reportar final pistão no 7. Informa apenas o Guardião 01 decolando da cabeceira 17 no momento, comprou a com rumo nordeste. A torre poderia autorizar direto pátio? Pátio do Graé? Firma. Positivo, reporte na final para o pátio do Graé, vento 120 graus, 12 nós. Fica atento a pássaros no setor na vertical do Graé, ok? Gente, reportará a sala controlada, Guardião 07. Com o Lima Alfa Romeo, a posição do Lima Alfa Romeo é na vertical de plataforma, passando e ingressando no continente agora. O Kilo Romeo Oscar, o Lima Alfa Romeo está exatamente a 3 horas, 1 milha e meia com rumo leste, 1.400 pés agora. E isso, Kilo Romeo Oscar. Da presente foi na proa da rotatória, Kilo Romeo Oscar. Proa da rotatória, Romeo Oscar. Xané 62 no zero, autorizada final do ILS X-Ray, reporte localizador. Autorizado final do X-Ray, reportado no localizador, Xané 62 no zero. Bom, agora o Kilo Romeo Oscar do Lima Alfa Romeo, já deu para você 3 horas, senhor. Abre reporte para Itaca. Voltar a Itaca, voo no 333. Pisto no 7, Gol Baixé, Caixa Prego, frequência do controle 119, decimal 8 e o código é 0162. Salvador, é o Papa Romeo, Lima Alfa Romeo. Lima Alfa Romeo, muito boa tarde. Agilize na medida do possível, reporte final de 2 milhas, pista 17. Vento 130 graus, 10 nós. Gente, agilizando na medida do possível, reportará na final da 17. Gol no 600, muito boa tarde. Autorizado a linha decolar, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. A linha decola, pista 10, gol no 600. Em bom pouso, Chané 62, 10. Perfeito, André Lac, o que a gente tem aqui era para as 14h59, perfeito. Torre de Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, mantenha a proa da rotatória aguardando para aproximar para a final da pista 17. Em princípio vai efetuar a espera no setor da rotatória. Cliente Romeo Oscar. Lima Romeo Alfa, desconsidere a última autorização, mantenha a proa da rotatória. Informa o Airbus 319 à sua direita, passando marcador externo no momento, aposte visual com tráfego. Essa informação foi para o Lima Alfa Romeo, senhor? Afirmo, Lima Alfa Romeo. Lima Alfa Romeo, ciente, não visual ainda para nada. Excelente, então mantenha a proa da rotatória, aguardando para prosseguir para a final pista 1 no 7. Corredores visuais mantendo 3 mil pés, passando a ponta sul da ilha, em direção a Paris. E prossiga para a ponta sul da ilha, aguardando passagem de tráfego instrumento Lima Kilo X-Ray. Sérgio, aqui o 416, informação para parte, Luciano 200, para o 150. 4196, boa tarde, essa é a identificação de só 050, vigilante até a chegada amarela. Negativo, seu número 2 para pouso agora, mantém o perfil, 4196, ele libera das restrições de velocidade, ok? Ok, obrigado. Pelo Quebec Serra, sim, te atenta a tráfego, sua posição 12 horas 7 milhas em rumo oposto, está em subida para lançamento de paraquedista, porém ele vai ficar aguardando aí na ponta sul da ilha, ok? 9, decimal 8, e o código transponde ao 0160. O Whisky Zulu mantém a escuta aí abaixo. Do Rio 35489, ponto espera pronto. Mantém a ponto de espera, 35489. Atendo. Novo decimal 95. 62110, livre pouso, pista 10, vento no 40 graus, 12 nós. Livre pouso, 90, Xené 62, 10. O Lima Alfa Romeo em corte, aproximação na medida do possível, após final de 2 milhas da pista 17, o Lima Alfa Romeo. Encurtando, reportará na final de 10, na 10. Gol no 600, decola 09, chama agora controle em 1-9-8, bom voo. Obrigado, bom trabalho. E aguarde a autorização do lado, estamos em contato com o centro. Vamos tentar para o nosso feedback. Ligou 1600, boa tarde. Gol 1600, boa tarde. Contato rodar na decolagem para 370, saída Puca. Puca 370. Meão no 41 no Torre, 1-1-8-9-5, bom pouso. E o 370, via Apeslu 19, decola da pista 10 com curva à esquerda, saída Momo, transição frote, frequência do controle 19, decimal 8, código transponder 556. 370, autorizado Fortaleza, curva esquerda, saída Momo, frote, whisky 19, 298, controle 556, transponder, 3144. Ok, torcente que está no gate 9, aguarde a autorização para iniciar, puxa número 2 no setor. Ok, aguardando. Décimo 9, uma boa tarde. Matheus, leva direito, 219, Oxenai 62, 90, uma boa tarde. Gente, mantém a posição, Índia November Alpha. Fala Salvador, uma boa tarde, Oxenai 6210, livrou na sua escuta. Boa tarde, Oxenai 6210, prossiga táxi via táxi Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, reportará para ingresso no pátio principal, Oxenai 6210, está confirmando, será via Juliette? Afirmo, via Juliette. Ok. Vitorinho de Juliette, mantém a escuta aí, aguarde. Quilo Romeo Oscar, possível para a final, pista 17, Quilo Romeo Oscar. Oscar, prosseguindo para a final 17. Lima Alfa Romeo no solo aos 1-1, confirme o local de estacionamento. Livre backtrack após com a pista livre, o Índia Romeo Alfa, correção, Lima Alfa Romeo. Copiado, 3h48, vai Lyon, 178. Autorizado para o seguinte táxi, Fio, táxi aí, Juliette, Alfa.